Torcida brasileira, hoje ninguém mais fala dele. E parece que foi ontem que ele morreu. Hoje ninguém mais se lembra das suas pernas tortas. Ninguém mais comenta a sua ingenuidade. Ninguém mais se preocupa em dimensionar as suas bebedeiras. Ninguém mais se lembra do seu desastrado casamento com Dona Nair e do monte de filhos que sobrou. Ninguém mais explora as consequências do seu longo romance com a cantora Elza Soares. Ah, é verdade, hoje ninguém mais se lembra da alegria do povo. Apesar do povo brasileiro viver tão triste e tão preocupado. A verdade é que o moço das pernas tortas um dia morreu e pronto, foi esquecido. Ele que foi a grande arma do Brasil para rasgar os caminhos que nos levaram à conquista da Copa do Mundo pela primeira vez nos gramados da loira Suécia. Ele que quase sozinho ganhou o bicampeonato do mundo para o Brasil em 62 no Chile. Ele que não se lembrava das cidades por onde passava, nem dos países ou dos nomes dos adversários que enfrentava. Ele que gostava de caçar passarinhos, talvez sem saber que o mal que fazia aos passarinhos estava fazendo para ele mesmo. Quem gostava de viver solto, batendo asas sem rumos, e não podia caçar passarinhos com maldade no coração, era um verdadeiro inconsequente. E ele morreu dizendo que sofreu muito por acreditar nos outros. Mas, na verdade, ele jamais acreditou em si mesmo. Antes de acreditar nos outros, ele deveria se impor. Impor o seu valor pessoal e o seu talento de craque. Antes de ser explorado ou traído, ele deveria criar o paredão dos seus direitos para evitar que a sua vida fosse tão castigada e tão retalhada. Que pena. Poucos fizeram tanto para o nosso povo como ele. E na história dos grandes ídolos, que pouco ligam para a própria vida, não se conhece ninguém que sofreu tantas agressões morais e tenha sofrido em vida castigos piores que ele. Por certo, a morte o libertou de tudo isso. E como os passarinhos dos quais tanto gostava, sua alma voou para o outro lado do mistério em busca da paz que o seu espírito sempre reclamou. Torcida brasileira, ele merece ser lembrado. Estamos falando de Garrincha, do Mané Garrincha, que gostava de caçar passarinhos, do Mané Garrincha das pernas tortas, do Mané Garrincha alegria do povo, do Mané Garrincha que em termos de seleção brasileira fez mais do que o próprio Pelé. Do Mané Garrincha desligado de tudo, talvez da sua própria vida. Do Mané Garrincha ingênuo, mas que fazia de todo marcador um João qualquer, perdidos na ginga das suas pernas tortas. É, no passado ele fez tudo isso e muito mais. Hoje ninguém mais se lembra dele. Mas ele merece ser lembrado. Mané Garrincha, o moço das pernas tortas, vai ficar por todo o sempre incrustado na ternura e na sinceridade do nosso cantinho de saudade. Thank you. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí para o Histórias de Ingratidão, programa que vocês gostaram muito, sempre pedem aqui. E hoje nós estamos trazendo mais um aí com histórias incríveis, muito fodas, muita ingratidão, mágoa, ressentimento, só coisa pesada, tá? Minha asma tá muito atacada, eu tô até com falta de ar aqui, gente. Esse mês, quem tá pagando, quem pagou o servidor pra mim foi um ouvinte. Ele que pediu. Por favor, não fala meu nome. Ele só veio, pagou. Ele não quis que eu fale. Ele não quer que eu fale o nome dele. Vou respeitar. Mas muito obrigado, porque esse mês eu não tinha dinheiro. Quem me conhece sabe que eu tô apertado esse mês, porque eu tô com duas mensalidades da faculdade atrasadas. E se eu não quitar elas, eu não consigo rematricular. Então eu vou ter que fazer uma mágica aí. Mas vai dar certo, eu tenho fé. Vai dar certo, que eu vou ver o que eu faço aí. Mas realmente, aí o dinheiro do servidor eu não tinha. Então o rapaz aí veio e fez essa gentileza de pagar. Muito obrigado. Hoje tem uma história de gratidão aí pra vocês. Vai ter muita história aí pesada. O que vai tocar hoje foi uma promessa que eu tinha feito pra um ouvinte há muito tempo atrás. Que ele falou pra mim que queria que tivesse zumbis do espaço. Tô cumprindo minha promessa pra você. Aí agora, hoje vai tocar zumbis do espaço aqui, tá? É isso aí, histórias de ingratidão, muita força, muita mágoa. Obrigado ao ouvinte que pagou aí. Sejam gratos a esse ouvinte, porque sem ele não tinha programa essa semana. Esse mês, na verdade, porque já tinha bloqueado. E é isso aí. Sente a fossa. Espancar e matar, espancar e matar, espancar e matar até sangrar. Espancar e matar, espancar e matar, espancar e matar até sangrar. Violência gratuita é tudo que eu tenho para oferecer. Espancar de lacerar, cortar e te fazer sofrer. Você pode escolher o jeito que quiser morrer. Só que o tempo acabou e eu decidi bater. Espancar e matar, espancar e matar até sangrar. Espancar e matar, espancar e matar, espancar e matar até sangrar. Violência gratuita é tudo que eu tenho para oferecer. Esmagar de lacerar, cortar e te fazer sofrer. Você pode escolher a forma que quiser morrer. Só que o tempo acabou e eu decidi bater. Espancar e matar, espancar e matar até sangrar. Espancar e matar, espancar e matar, espancar e matar até sangrar. Espancar e matar, espancar e matar, espancar e matar até sangrar. Espancar e matar, espancar e matar, espancar e matar até sangrar. Espancar e matar. Espancar e matar, espancar e matar até sangrar. Espancar e matar, espancar e matar, espancar e matar até sangrar. Boa tarde, Sociedade Primitiva. Boa tarde, Hernani. Queria agradecer aí de novo pela oportunidade de poder contribuir com o podcast. Hoje eu vim falar aí sobre essa questão da suposta amizade masculina, dizem que o homem, a amizade entre homem é uma coisa mais leal, que eles são mais... que não abandonam, né? Que é camaradagem, né? Só que a coisa não é por aí, não. Eu tenho alguns amigos aí, nunca fui de ter muitos amigos, porque amigo você conta nos dedos, né? Mas eu tive alguns amigos que eu carregava aí desde época de colégio, de ensino médio, sabe? E sempre fizemos muita coisa junto, jogamos aquele futebol, nem que seja jogar um PlayStation junto, tomar uma gelada. Só que conforme esses caras aí começaram arranjando mulher, começaram a namorar, eu percebi que eu já não sou mais chamado pra nada. Eu percebi que agora o rolê é festa, churrasco, seja lá o que for, é só de casalzinho. O cara que é solteiro, ele é excluído. Ele não existe mais. Não sei se é, no meu ver, é culpa das namoradas, sim, porque eu acho que elas, digamos que de certa forma, devem proibir eles de fazer tal coisa, de sair com um amigo solteiro. Vai ver, tem medo de tomar chifre na testa, né? Não sei. Então, assim, hoje eu não faço mais nada, sabe? Eu só trabalho e estudo. E não existe esse negócio que... é assim, não dá pra entender. Você entendeu? É complicado. Mas eu acho que o pior de todos foi um amigo aí que eu considerava ele como um irmão, sabe? Mas irmão mesmo, sabe? Sempre ajudei ele quando precisou, ele me ajudou. E aí ele começou a namorar com uma mina e ele ainda não fazia isso, né? Ainda. Por quê? Ano passado o cara casou. Antes do casamento o cara falou que ia me colocar porque como padrinho e tal, porque a gente era como irmão mesmo. Chegou na hora H e eu sequer fui lembrado. A maioria dos padrinhos do cara são tudo amigos da noiva, não amigos dele. Que eu achei a coisa mais... e eu imaginava assim, né? Porque sempre ajudei o cara em reforma da casa, pintar a casa do cara, fazer mudança. Então, assim, sempre estive lá pra ajudar o cara. E chega numas horas dessa aí, o cara dá uma dessa. Quando saiu, digamos, o anúncio oficial de quem ia ser padrinho do cara, você tem noção, uma semana antes, eu e mais um outro camarada, a gente fez a reforma da casa dele. Quando chegou na semana seguinte que ia anunciar os padrinhos, vê se ele chamou. Não, ele fez os idiotas ajudar a fazer reforma de graça e pra dar churrasco pros outros filha da puta que ia ser padrinho. Onde é que estavam esses arrombados aí pra fazer a tal da reforma? O cara que eu considerava como meu irmão, hoje ele só corre atrás de mim quando ele precisa de alguma coisa, quando tem um interesse. Sabe, isso aí não existe mais. A amizade minha entre esse cara aí morreu. Não existe mais pra mim, não. Sabe, tudo é a mulher que manda. Nunca vi um cara ser tão pau-mandado. Onde é que tava os arrombados dos padrinhos do cara pra fazer mudança? Pra fazer festinha, pra fazer churrasco, os caras são convidados. Agora pra trabalhar, pra fazer o duro lá, e fazer mudança, fazer os caralho a quatro, quem que é lembrado? Então, assim, nunca mais faço mais nada pra um cara desse, nunca mais faço isso pra mais ninguém. Entendeu? O cara foi agir na trairagem total, só obedeceu a porra da mulher, sabe? Só um pau mandado total. Então, assim, eu cansei de uns caras desses. Eu acho até bom ficar sozinho, sabe? Esse era o tipo de filho da puta que andava comigo. Então, eu queria aproveitar aqui o podcast e mandar um grande vai tomar no cu pra todos esses arrombados que fazem esse tipo de coisa, que fizeram isso comigo, que abandonaram a amizade de anos por causa de buceta. Eu quero mandar um vai tomar no cu também pra todos os outros que fazem isso com os seus amigos. Respeite os seus amigos, valoriza eles. Porque muitas vezes a filha da puta tá corneando você e você não quer ouvir o seu amigo que tá te aconselhando. Então eu quero mandar um vai tomar no cu pra vocês também. E pra finalizar, eu quero aproveitar e mandar um forte abraço aí pra rapaziada aí do Sociedade Primitiva, pro Hernani, que mais uma vez pôde fornecer esse espaço pra mim e que mais uma vez eu posso contar um relato aí. Valeu aí, rapaziada. Silêncio atordoa, não deixa você pensar. Você sente a sua espinha, você sente no ar. O medo te consome, você reza pra acordar. Mas não é um sonho, uau! Mas não é um filme ver, uau! Corpos ressuscitam, uau! Mortos voltam a viver. Ei, Hernani, bom dia. Aqui é o rapaz do grupo que pediu pra mandar o relato. Vou mandar rapidinho e falar pouco porque, tipo, não tem por que enrolar, não tem muita história. Bom, as coisas começaram a dar errado pra mim no dia 6 de abril de 2017. O que aconteceu? Meu pai morreu na minha frente. Ah, que beleza. Infarto fulminante. Aí nisso eu tava me preparando pra começar o estágio obrigatório da faculdade. Nesse estágio obrigatório, eu não consegui ser contratado. Por quê? Meu pai morreu na minha frente, eu tava perturbado, só ia lá, trabalhava, ficava quieto na minha e vinha embora. Não ficava puxando o saco da filha da puta, da encarregada do laboratório, que nem os outros puxa saco. Beleza, fiz teste em outro laboratório. Pra ser encarregado de produção. Como assim encarregado de produção? Pra ver se os chimpanzés estavam rotulando, embalando e enchendo os frascos da maneira que deviam ser feitas, que eram indústria de produtos de limpeza. Beleza, não fui chamada, por quê? Porque eu não fico puxando o saco, e quem era as encarregadas do laboratório era duas mulheres que você tinha que praticamente lamber elas o dia inteiro para elas se sentirem bem. Fora que o resto do laboratório era praticamente só tinha mulher, só tinha um rapaz, o Hélio. E tipo, você tinha que ficar conversando, interagindo, no caso, macaca, porque elas não calavam a boca. Aí você tinha que ser bastante sociável, coisa que eu tenho dificuldade pra caralho. Beleza, não fui chamado. Aí alguns amigos me disseram que abriu, que esse dono de tabacaria que é conhecido meu tava precisando de gente. Beleza, eu não queria ir porque eu já sentia que ia acontecer uma merda dessa, porque esse colega nosso tá pilantrando com todo mundo. Beleza, mas eu fui, tava precisando. Cheguei lá, o gerente falou: ah, beleza, quer trampar aí mesmo? Vem aí amanhã e a gente vai fazer um testezinho com você. Beleza, trampei 2 semanas, certinho, não dei problema, não fiz cagada e aguentei os horários na moral. O que que aconteceu? Eu mandei mensagem pra esse amigo meu falando: bom, então, o gerente não falou nada comigo, você vai contratar ainda, fala com ele aí, vê aí, senão tem que sair fora pra arrumar outro serviço. Aí o cara: beleza, converso com ele segunda. Na segunda eu fui, ele nem tinha avisado o gerente. Daí o gerente falou: não, vem na terça que eu falo com você, que eu vou falar com o rapaz lá e depois eu falo pra você o que que ele me disse. Cheguei na terça, o gerente falou o seguinte: bom, então, ele disse que não vai dar pra te contratar agora, porque ele vai dar uma oportunidade pra um rapaz. Esse rapaz tinha ido na noite anterior na loja lá. Mas aí eu fiquei sabendo depois, o rapaz que ele queria dar oportunidade, isso o gerente me disse, o rapaz que ele ia dar oportunidade era primo da namorada dele. Essa namorada dele, ele era ex-noivo de um cara que traiu o noivo dela com esse meu colega. Tem até vídeo deles rolando no WhatsApp, pra você ter ideia. Aí o que a mina fez? A mina tomou conta do comércio. Tipo, ela mandou... Fora eu, ela mandou 3 funcionários embora. Três comigo, foram três funcionários dispensados. Aí ele falou, então, ele vai dar uma oportunidade... O gerente falou, então, vou dar uma oportunidade pro rapaz lá. Aí é isso aí, e eu tentei te ajudar ainda. Tipo, ele falou pra mim que tentou me ajudar. Falou, não, o Marquinho, o Elton tá bom demais já. Não tem que chamar mais ninguém. Não, então, mas eu vou dar uma oportunidade pro cara lá, porque ele... Porque a Luana pediu e não sei o que. A namorada dele pediu. Beleza. Aí chegando no... Aí eu fui dispensado, né? Beleza. Aí o que que eu fiquei sabendo depois? Ele tá espalhando aí pela cidade que eu sou muito ogro pra atender cliente. Mas é o seguinte, cara, a conveniência dele fica trancada. E a conveniência trancada é pra evitar assalto. É, eu não tenho que ficar babando ovo de cliente. Eu tenho que dizer um boa noite, boa tarde, um bom dia. Ver o que o cliente quer, pegar, entregar a mão, entregar, pegar o dinheiro, cobrar e devolver o troco. Acabou. E isso eu fazia. Só que ele tá explicando que eu sou muito ogro e que eu também não sei fazer conta. Só que é o seguinte, cara, eu sou formado em química. Eu me formei em química em dezembro de 2017. Eu sou formado em química. O que eu mais vi nesses últimos 4 anos foram cálculos. Fazia tanto de cabeça como usando a calculadora. Mas pra ele eu não sei fazer conta. Beleza. Aí como que tá agora? Agora eu tô desempregado, tô em casa me inscrevendo num airdrop de criptomoeda pra ver se eu consigo alguma mixariazinha pra mim tocar alguns projetos que eu tenho em mente. É, e esse meu amigo, como é que tá a situação dele? Bom, ele tava se achando demais, tava metido, tanto que ele brigou com 2 amigos que também tem loja. Um tem presta serviços na... de construção civil e outro que tem uma loja de celulares, eles estão tudo brigados, porque esse meu amigo começou a se achar demais. Aí certo dia ele foi numa tabacaria grande, numa cidade grande, começou a falar que ele era o maior dono de conveniência da cidade. Só que ele não é o maior dono de conveniência da cidade. O maior dono de conveniência da cidade é o cara da Mansão Beer, aqui da região. É a maior rede de conveniência do norte da região onde eu moro, que é o norte do Paraná. Esse cara tem dinheiro com força. O cara é milionário, tem caminhão, tem umas 6 lojas. O cara manda buscar carvão de narguile de caminhão. Tipo, vende tonelada pra ele. Porque ele distribui, além dele vender nas lojas dele, ele distribui pras menores tabacarias ainda. É, e ele mexeu com esse cara. Aí o que esse cara vai fazer? Ele vai abrir uma conveniência a 1 quadra da maior loja que esse meu colega tem. A 1 quadra. E esse cara tem culpa vender isso a R$2 a lata, sendo que é pago R$1,90. Ele tem culpa pra vender as coisas bem baratinho. Pra quê? Só pra quebrar meu amigo. Amigo não, né? Amigo de coerrola. Não existe esse negócio de amizade também, não. Isso aí é besteira. Não acredita nisso, não. Quem tá escutando aí. Aí ele quer quebrar o cara. A diferença é que colega lá, ele anda de Hilux, vai se mudar pro maior condomínio da cidade, que é o Breeze, tipo, lugar que só mora Playboy. Só que ele não tem culpa bancar. Se abaixar 5 mil de faturamento dele, ele quebra. O cara não, o cara pode rodar 3 anos aí vendendo escolata 2 real, que é a parada que mais sai, cigarra 1,50, que ele vai continuar sendo rico. O cara tem grana com força mesmo. Aí agora tá aí, tipo, tô aí em casa aí, mufando, fui no psiquiatra ontem, ele me passou uns remédios pra ver se coloca meu cérebro no lugar e vou levando a vida até onde der. E é isso aí, Hernani, valeu. Esse aí eu relato, tipo, você cria uma história inteira, mas se eu for contar tudo vai demorar pra cacete. E também eu não tô com paciência também. Não tô com tempo, na verdade. Igual, agora eu tenho que resolver um biozinho com meu irmão aqui. Fazer uns corrinhos aqui, que é assim que eu tô com o dinheirinho. Piadinho. Beleza? Valeu pela oportunidade. Começa a perder, entra em ebulição. O corpo se transforma, começa a mutação. O ódio à raça humana é a minha obsessão. Oh, oh, oh, oh. Eu tenho que destruir. A vítima é você. Não importa muito pra mim, eu só penso no prazer. Participar do teu programa, boyzão. Programa esse que eu escuto incessantemente todos os dias ao voltar do trabalho. Já escutei essa porra de trás pra frente, frente pra trás. Meu trabalho pra minha casa são 6 km, dá mais ou menos uma hora o tempo do podcast. Eu escuto todos os dias, todos os dias. Capaz de saber as falas decoradas. Bom, cara, vou deixar aqui minha contribuição. Já que é de 5 a 10 minutos, eu vou tentar resumir bem, de forma bem breve e contar os dois lados da moeda, quando eu fui ingrato e quando foram ingratos comigo. Ingrato pra caralho, inclusive. Perdão se tiver algum barulho de fundo, né, cara, porque eu tô no Nordeste, além do sotaque merda que a gente tem aqui, ainda tem gente pra caralho, uma casa colada na outra, um barulho na, caralho na casa do outro. 5 filhos em cada vizinho, sabe, Haiti do Brasil. Vamos lá. A primeira eu vou contar quando fui ingrato. Foi com a minha atual namorada, a gente tem um relacionamento quase 4 anos. A gente tava na draga danada, sabe? A gente não podia subir muito porque a família dela prendia e também eu ficava puto por ela não se impor e, sabe, querer me ver escondidas. Quem ouve, fala, porra, porque a família dela não deixa? A família é louca, cara. A mãe é filha da puta, sabe? Não quer ver o bem da filha. Até porque eu não sou um cara errado, sou um cara que trabalha, estudo. Sempre, enfim. As sogras que tive antes dela sempre me gostaram muito, mas ela, enfim. Bom, eu vi essa distância, mas eu sempre amei muito e sempre queria que... Não tô querendo justificar não, que eu fui um merda, que, enfim, não vou nem tentar me justificar, porque esse é o ponto do quadro, né? Eu fui ingrato pra caralho, porque essa minha namorada teve comigo em todas as fases difíceis da minha vida. Nos 2 primeiros anos, inclusive, que a gente namorou. É verdade que eu tava saindo da adolescência, enfim, mas eu não trabalhava. Eu tinha 17 anos, 18, na verdade, fiquei desempregado até os 20, ela do meu lado ali. Vinha pra casa pra gente assistir filme, só passei o merda, sabe? Mas o que valia era a companhia. Mas eu ficava muito puto com o afastamento, a gente às vezes passava um mês sem se ver, morando próximos um do outro. Aí o que é que acontece? Eu acabei sendo um merda e traí. Arrumei outra mulher e a traí por 2 anos e meio. Eu não digo que revelei por causa do teu programa, mas eu sempre ouvi e me sentia um merda quando falavam de fidelidade. E tu falava sempre que nunca tinha traído nenhuma namorada, não sei o que, eu achava isso bonito e eu não posso dizer o mesmo. Até que teve um dia que eu contei pra ela da traição, aí a gente acabou. Mas aí na minha cabeça eu fiz, a gente acabou, mas a gente vai voltar. Que voltar o que? Eu tenho que ralar muito, né? Eu achei até que não voltaríamos. Inclusive eu arrumei outra mulher e ia engatar algo sério até eu voltar pra minha namorada. Inclusive no dia que a gente terminou de verdade mesmo, assim, que eu vi, cara, não tem mais chance, foi o dia que ela disse que não queria mais de jeito nenhum por causa da traição, eu peguei e até mandei uma mensagem pra tu, porque eu achei que ela tinha o dever de me perdoar só pelo fato de eu ter sido verdadeiro e ter contado, que eu acho que conta muito também. Eu não fui descoberto, eu contei, fiquei agoniado, contei. Eu até mandei uma mensagem pra tu. Pô, Renan, aconteceu uma merda comigo, bicho. Tu insistiu muito pra eu contar e eu não contei porque eu tava transtornado. Foi isso aí, foi o fim do meu relacionamento. A gente passou 3 meses separados. Eu traí alguém que sempre esteve do meu lado em todos os momentos difíceis. Até que eu sofro um corte e fico 7 dias internado no hospital. Cara, corri risco de perder a perna. E quem teve do meu lado foi a minha... essa minha namorada de 3 anos. Passou os 7 dias comigo lá. Me ajudou em tudo, deu banho, sabe? Eu parecia um moribundo. Tava em cima de uma, da porra de uma cama e ela dando banho em mim, dando comida, fazendo rir. Cara, quando ela não tava por perto, eu fazia chorar. Na frente ela ficava rindo pra ela não se preocupar. Mas eu só fazia chorar porque eu pensava que iria perder minha perna. E porque eu vi o quanto ela era foda, o quanto ela era legal e eu tinha feito merda, sabe? E foi horrível pra mim. Enfim, hoje a gente voltou e tá indo bem. Eu planejo não errar. Ela pode até errar comigo um dia. E eu não tenho um coração tão bom quanto dela em perdoar a traição. Eu acabaria, mas eu tenho muito respeito por ela. Eu acho que ela não faria isso, não. E eu não vou voltar a fazer. É, caso aconteça alguma merda, eu acabo antes, mas eu não... Bom. Enfim, essa é a primeira história. A segunda, foi ingrato comigo, foi uma amiga. E o que é que acontece? Eu tenho um respeito e um carinho muito grande por essa amiga, porque ela foi a menina do meu primeiro beijo. Eu era louco por ela. Fiz muita merda de cabaço por ela. Eu tinha 13 ou 14 anos quando isso aconteceu e... Cara, eu roubava dinheiro da minha mãe pra comprar sorvete pra ela, sabe? Quando ela ia no faltava escola, eu brigava porque eu queria que ela fosse alguém na vida, sabe? Enfim. Ela viajou pra morar com a avó e voltou 2 anos depois. E eu já tava crescido, já não era apaixonado mais por ela, né? Enfim. O que é que acontece? Os anos se passaram e todas as vezes essa menina vinha pra cidade. Que ela vem pra cidade, ela bate aqui na porta da minha casa sempre de madrugada. Não sei que porra é isso, mas ela sempre bate madrugada pedindo ajuda, pedindo comida, pedindo pra dormir. E eu sempre acolhi. Mas eu tinha uma namorada, não ia fazer mais, até porque eu tava cansadíssimo de toda vez acontecer isso. Acontece que da última vez foi pra tomar no cu. Da última vez eu tinha uma entrevista pela manhã. Não digo nenhuma entrevista, mas uma oportunidade de promoção no trabalho. Eu sou terceirizado de uma grande empresa foda no nacional, ou seja, terceirizado e merda é a mesma coisa, mas ali eu teria a chance de, sabe, entrar no negócio. E era pela manhã. Aí eu vou, né? E esta porra desta puta chega na minha casa de meia-noite batendo na porta. Eu assustado abri. E ela ficou insistindo pra dormir na minha casa. Eu sou um merda, não consigo dizer não. E eu fiquei, cara, não, não sei o que. E ela do meu lado, não, cara, por favor, não sei o que, não tenho pra onde ir. Eu falei, bicho, eu pago um motel pra você. Pago Uber, você vai embora. Mas eu preciso dormir. E ela, não, não sei o que. Insistiu muito, queria dormir na rua. No quintal da minha casa. E eu sei que não pode. E eu falei, não, cara, não pode. Aí ela acabou mexendo lá no Facebook. E achou um cara. Um ex-cunhado dela, alguma coisa desse tipo, em outro bairro daqui. Eu ia pagar Uber pra ela, não quis. Ela queria que eu fosse com ela andando, que ela queria conversar comigo, queria me contar umas coisas, e que tinha medo de Uber. Começou a saber. Aí eu, puta que pariu, vamos lá. Só queria que ela fosse embora, né? Fui levar. Chegou lá, levei ela. Ela entrou na casa desse ex-cunhado dela. Quando eu tô descendo, 3 marginais estão vindo em minha direção. Isso o que? 3 horas da manhã. Você já chegou na minha casa antes de meia-noite, sei lá. Fui sair e só fui dormir depois das 3 da manhã. Ainda tive que ir e voltar 2 bairros, sabe? Fui pro bairro levar ela e depois voltei. Quase que eu fui roubado. Vinham 3 marginais, trocaram ideia comigo. E eu fiquei com o cu torando aço que não passava, sabe? Uma agulha. Eu sou mole pra caralho. Eu sou alto, mas eu sou muito mole. Mole pra caralho. Sou, sabe? Toca em mim, eu me desmonto. Bom, voltei pra casa correndo. Ainda lembro como hoje que eu pisei na porra de um vidro no meio do caminho. Que o vidro atravessou a minha sandália e furou meu pé, cortei. Ou seja, essa filha da puta fez isso comigo. Beleza. Quando é no outro dia, o que é que acontece? Eu tive um dia merda no trabalho. Não pude impressionar quem eu queria impressionar, né? Que era lá no trabalho. Fazer uma coisa, eu sou muito bom. Não consegui. Atrasei. Esqueci de falar isso. Não me acordei a tempo. Foi uma bosta, cara. E o que é que acontece? Essa filha da puta manda uma mensagem pra mim dizendo que detestou a forma que eu a tratei. Cara, eu bloqueei esta vagabunda de todas as redes sociais e mandei mensagem pra mãe dela e pro pai dela pra que ela nunca mais... Esqueci de dizer um fato. Nesse meio do caminho ela me informou que tava usando pó, usando maconha pra caralho, que tava com homem casado, ou seja, vagabunda de última espécie. Além de tudo, mal agradecida. Quase me fudeu, quase fez eu perder o salário pros marginais, me fudeu no trabalho. E ainda diz que eu que fui o mal agradecido, cara. Isso dá, sabe, dá um ódio filha da puta dessa... Bom, cara, eu vou encerrar por aqui pra não... Sei que você tem muito ouvinte aí, você quer boyzão aí comprar salgado de vintão aí na padaria. Padaria de gente rica, então é isso aí, cara. Continua fazendo isso aí, tamo junto. Na leal, a Irmandade dos Búfalos. Falou, cara. Bom, vamos lá, né? Meu nome é Fábio, certo? E como o tema é ingratidão, o que eu sei sobre a ingratidão, que mais eu aprendi depois de ter levado tanta lapada, digamos assim, é que tudo que você fizer, você tem que fazer sem esperar no mínimo nenhum retorno. Mínimo não, nenhum retorno. Porque as pessoas, cara, elas só lhe procuram na necessidade mesmo. Ninguém tá se lixando aí, esse negócio de devolver favor, isso praticamente não existe, pelo menos não aqui no gado brasileiro, né? Poucos vão se voltar para você e agradecer, poucos, raríssimos. Então, já ajudei pessoas, né? Eu vou falar aqui pessoas, não vou citar nomes, né? Só o meu eu cito, eu não tenho nada a esconder. Mas eu tenho familiares que eu ajudava o cara sempre. Sempre que ele precisava, eu tava lá, né? Ajudava o cara até na reforma da casa dele, no 0800. Ajudei na moral, levei até ferramentas minhas. E eu não tenho carro. No dia que eu precisei de um serviço, e eu ia pagar até, não era nem favor, não estava pedindo favor para esse cidadão. Eu disse, cara, tu me ajuda aqui a buscar um negócio lá que não dava para eu trazer na moto. Era um negócio meio grande. Uma planta, né? Eu ia trabalhar como pré-bonsai e precisava do carro, né? E eu cheguei pro cidadão e disse, cara, tu me dá a força, não é muito longe, mas é foda pra eu trazer na moto e eu te dou uma grana aí e tal. Aí o cara ficou enrolando, não, depois do meu trabalho eu vou e tal. E por fim, eu saquei que ele não tava querendo ir, tava com má vontade. Então, não, tudo bem, tranquilo. Resumindo, eu perdi o que eu queria, né? Isso aconteceu também com esse outro amigo meu, que também na época tinha carro e ficou enrolando para não ir. Isso tudo no mesmo dia, para vocês verem. Eu ajudei esses caras. É assim, na hora foi um baque, mas eu fui começando a acumular e aprendendo. Se um dia você ajudar alguém, ajude, mas sem esperar nada em troca. Já teve colega minha que eu ajudei a estudar, ela passar em concurso, entendeu? Passou no concurso. E se esqueceu, né? Passa por você e é como se nem lhe conhecesse. Eu posso passar o dia falando aqui, até dentro da sua própria casa. Você vive fazendo favores, né, para as pessoas e quando você precisa, parece assim que dá uma amnésia nessa galera sobre o que você faz, né? O pessoal só sabe enxergar o que você faz de errado. Aí você se torna até conhecido mundialmente, você até só falta ir para a Globo quando você comete um vacilo, mas os bons que você fez, as coisas boas, ninguém quer saber, ninguém liga, velho. O pessoal só lembra na hora de pedir. Deixa eu ver aqui se eu lembro de outro exemplo. Basicamente foram esses que eu tô lembrando na hora, mas eu tentei muito mais, claro. Na própria família, quando precisavam de dinheiro, na época eu tava de cima, e o pessoal sabia o meu endereço, sabia meu telefone, e via bater aqui, né? Aí, Fabão, dá pra arrumar uma grana e tal? Na hora, tá aqui. E como o mundo dá voltas, eu fiquei muito mal, né, um tempo, e fui eu que precisei de dinheiro. E quando eu procurei essas pessoas, atrás de uma merreca para poder fazer um procedimento e conseguir um trabalho, todo mundo se fez de doido, né? Como se diz aqui no popular, o pessoal esquece. Se esqueceu mesmo, deu amnésia, deu brancão. E aí o que foi que eu fiz? Eu tive que vender um videogame que eu tinha na época para poder pagar o procedimento e conseguir o trabalho. Só que de antemão eu disse, né? Eu vou deixar aqui um pedaço de pau de juca atrás da porta. Quem vier com história de pedir dinheiro emprestado, eu sei o que é que eu vou emprestar no meio da cara, no meio da cabeça. Tá aqui o pau de juca aqui, atrás da porta. Tô só esperando algum neguinho aqui vir atrás de pedir dinheiro emprestado, que eu vou emprestar pra ele isso aqui. E aí ninguém nunca mais apareceu pra pedir esse pessoal, né? Nunca mais veio pra pedir dinheiro emprestado. Eu consegui, na época, me levantar, né? Sozinho. Vendi esse bem que eu gostava muito, que é o videogame. Mas é isso, a galera esquece, cara. Se for fazer algo por alguém, o que eu posso dizer é faça, mas não espere nada em troca, porque o ser humano ele vai te decepcionar, cara. O ser humano é muito, muito ingrato. Raça mais ingrata que tem, cara. Nenhum animal na natureza é tão ingrato quanto o ser humano. Já andei em todos os lugares, já cruzei os sete mares, espalhando o ódio e o horror. Caminhando e matando tudo que eu for encontrando. Mato tudo e mato todos onde eu vou. Por onde eu vou, por onde eu vou. Mato tudo e mato todos onde eu vou. Caminhando e matando tudo que eu for encontrando. Mato tudo e mato todos onde eu vou. Em todos os lugares, já cruzei os sete mares, espalhando o ódio e o horror. Caminhando e matando tudo que eu for encontrando. Mato tudo e mato todos onde eu vou. Por onde eu vou, por onde eu vou. Mato tudo e mato todos onde eu vou. Caminhando e matando tudo que eu for encontrando. Mato tudo e mato todos onde eu vou. Por onde eu vou, por onde eu vou. Mato tudo e mato todos onde eu vou. Caminhando e matando tudo que eu for encontrando. Mato tudo e mato todos onde eu vou. Por onde eu vou, por onde eu vou. Mato tudo e mato todos onde eu vou. Caminhando e matando tudo que eu for encontrando. Mato tudo e mato todos onde eu vou. Mato tudo e mato todos onde eu vou. Fala, Hernani, eu vim de Sociedade Primitiva. Bom, fui convidado para tá falando um relato meu de ingratidão, né? E por alguns motivos eu não quero estar dizendo o meu nome. Bom, sou aqui de São Paulo, sou casado há 17 anos e o que acontece? Fiquei separado por um ano, voltamos meio que namorando, né? Ficamos nesse namoro por quase um ano também e voltamos para morar junto, na mesma casa novamente. Só que de um tempo para cá, a situação pode-se dizer que está piorando. Está até voltando ao que era antes. Entendeu? Tipo, por mais que eu faça, pô, eu tenho um trampo legal, pago meu aluguel direitinho, pago todas as contas da casa, a casa sempre abastecida e tudo mais. Parece que nunca está bom. Seja... Cara, por vários motivos, entendeu? É como se eu estivesse deixando faltar alguma coisa. E hoje mesmo, nesse dia que eu estou gravando, o que acontece? Os meus sobrinhos dela, né? Um sobrinho dela e outra sobrinha que é nossa afilhada. Estão passando as férias em casa. Pô, beleza, foi meio que contra a minha vontade, entendeu? Foi meio que contra a minha vontade, porque, pô, minha sogra já estava aí também, passou quase 4 meses. Então, desde que a gente voltou a morar junto, pô, a gente não tem um pingo de sossego. É só por parte da família dela, porque a minha família é muito difícil vai em casa, mesmo morando perto, mas a família dela. Aí a sogra sai, vem os sobrinhos. Só que, pô, para esses sobrinhos aí, nada tá bom nunca. Sempre quer mais, sempre quer dinheiro, sempre quer tudo. E quando você fala não, começa a reclamar. Aí chega nela, tipo, como se fosse os coitadinhos, abraça a situação, ela vai abraçar a situação e vem querer falar um monte pra mim. Entendeu? Só que hoje aconteceu uma coisa, foi o cúmulo. Eu sou bem regrado. Eu sou um tipo de um cara bem regrado mesmo. Pô, a minha filhada pegou, saiu. Eu não falei nada. Entendeu? Na minha casa, uma casa que não tem vizinhos. É só a minha casa. Não tem vizinho de quintal, de porta, nem nada. É só a minha casa mesmo. E o que acontece? Ela pegou, saiu, foi pra casa de uma amiga dela. E de boa. Aí eu tava lavando a louça, era por volta de umas 4:30 da tarde, mais ou menos. Tocou a campainha. Fui atender ela. Ela entrou e cadê a chave de casa que ela tinha saído? Ela pegou simplesmente, largou na casa de não sei quem. Eu peguei e fui falar com a menina por conta disso daí. A mulher virou o demônio pra cima de mim, falando que eu era isso, que eu era aquilo e aquilo outro. Aí, pô, já não tô tão legal de saúde. Já descobri também essa semana que eu tô com uma arritmia meio esquisita no coração também. Pô, aí você é obrigado a passar por esse tipo de coisa. Em vez do que a pessoa pegar, te dar um mínimo de apoio, porque a pessoa tá vendo, pô, eu consegui médico gratuito pra pessoa. Entendeu? E a consulta desse médico aqui, onde que eu trabalho, é na base de 600 pau, só a consulta com ele. E tá fazendo todo o tratamento, tudo gratuito, tudo bonitinho. E aí, pô, aí a pessoa, em vez do que reconhecer, falar, pô, tá, voltou, tá querendo pegar, ter uma vida legal e tudo, a pessoa não tá reconhecendo nada. Em vez do que ver que a menina, querendo ou não, vai. Ela pode ter simplesmente esquecido. Mas é um erro pra mim. É um erro até que imperdoável, porque, primeiro, ela não tá na casa dela. Segundo, vai deixar uma chave de uma casa na casa de outra pessoa. É uma coisa meio que inconcebível para mim, entendeu? Não sei quanto para vocês, mas para mim é meio que inconcebível. E o pior é que, em vez do que a sua esposa pegar e ficar do seu lado, eu não digo para recriminar, xingar e os caralho a quatro. Em vez de pegar e falar, ó, ele tem razão, vai buscar essa chave daí. Quando eu falei dela ir buscar a chave, a mulher virou demônio para cima de mim. Xingando, me xingando, xingando minha família e os caras a quatro. Agora, eu estou agora trabalhando, né? No momento dessa gravação. E estão tudo lá em casa. Agora eu vou chegar de manhã em casa. Eu sei que vai me olhar com cara de bosque. Eu vou ter que ser obrigado a ficar assim, porque vão embora hoje à tarde. Só que aí que tá. Vão embora à tarde, eu vou chegar em casa, vou dormir até umas 11 horas, vou catar e vou sumir, meu. Sumir pro boteco aí, que seja, que eu não quero mais ver ninguém. E eu vou estar repensando também a questão do meu casamento, porque, porra, você pega uma coisa mínima, tipo, ser tratado como lixo, entendeu? E além disso, disso tudo, pega e xinga a sua família inteira, sendo que nem lá a minha família vai. Entendeu? O único que vai lá é meu irmão e dificilmente ainda. Bom, meu relato de hoje vai ser curto. Eu ia gravar um outro pro Hernani sobre trabalho, só que pô, eu queria desabafar e para mim foi até bom, entendeu? Eu tá gravando esse relato. É isso então, pessoal. Até uma próxima aí e valeu, Hernani, pela oportunidade novamente. Muito obrigado. Viver pra matar, oh, oh, oh. Matar pra viver, oh, oh, oh. Viver pra matar, oh, oh. Matar pra viver, oh, oh. Vozes em minha mente, mas não siga em frente pro inferno sempre. Eu vou ser minha dor. Viver pra matar, oh, oh. Matar pra viver, oh, oh. Viver pra matar, oh, oh. Sempre amor, sempre amor. Saudações, aqui é o Sol Negro, mando um abraço especial para o canal Sociedade Primitiva. O tema é ingratidão, foi me pedido há um tempo aí o meu relato sobre isso. Então, a situação foi a seguinte, teve um colega com quem eu trabalhei, que como ele ficou aí despejado de onde ele estava morando, ele me pediu, né, muito assim, para dividir moradia comigo, pois eu moro só. E aí foi o seguinte, né, ele ia pagar parte das despesas e tudo mais, só que como ele estava trabalhando de forma independente, sem emprego fixo, ele trabalha aí na noite, né, é cantor, e é pagodeiro e tal, tudo mais. Eu nem curto pagode, nem sou chegado em pagodeiros, vai pensar assim, ah, vou ajudar aí o rapaz, talvez seja mesmo gente boa, tinha trabalhado com ele. Aí qual foi a situação? O sujeito era até legal e tal, tudo mais. Só que, o histórico, né? 23 anos, pai solteiro, um filho em cada estado, uma filha na Bahia, uma filha em São Paulo e um filho no Paraná. Então, né? Vida de pagodeiro geralmente é só farra, é só zoeira. E aí ele foi morar lá, arrumava as coisas, fazia parte dele. Beleza. Aí toda semana me dava um certo dinheiro, né? Pra poder cumprir, né, com o acordo. Fez lá umas compras legais. É beleza, né? Pensei, pô, talvez aí seja um futuro irmão, né? Vou poder até ensinar umas coisas pra ele, legal, né? Beleza, mas não aconteceu. Com o passar do tempo, ele, muito religioso, até pensei assim, ah, é evangélico, pagodeiro, evangélico, apesar de farrista, né? Vamos notar se ele tem caráter, como diz, né? Chegou no final que ele tinha que se mudar de novo, que tinha arrumado um outro lugar lá para ele. ele ficou de me pagar. Ficou faltando uns R$200. Não é um valor lá muito grande, mas que fazia diferença já, né? Para conta de luz, para bater no condomínio, alguma coisa assim. E aí ele disse que tinha que pagar da família dele, que ele tinha que pagar a pensão, porque senão seria preso, né? Básico de pagodeiro, muitas vezes é isso, né? Pagodeiro sai fazendo filho e teme mesmo, né? O homem da capa preta, o juiz. A hora que o juiz bate martelo é tudo no saco do homem mesmo. Ser pai solteiro aí, ainda mais farrista, é complicado. Ainda bem que não tenho filhos, escolhi não ter filhos, sou vasectomizado. Ele então, né, se focou comigo, ateu, solteiro, sem filhos, aí, né, convicto. Aí ele pensou, não é possível, isso é um absurdo e tal. Tá, deixa quieto. Acabou que eu tive que fazer a viagem para encontrar com os meus pais, pois eu moro muito longe deles. Aí o miserável não pagou. Eu tive que tirar das minhas economias, ainda bem que eu sempre guardo um dinheiro, né? É isso que me salva muitas vezes. Consegui fazer a viagem, passei o fim de ano com os meus pais. Aí depois eu fiquei cobrando. Aí ele disse que ia pagar, e nada. Aí tá, deixa quieto, né? Ingratidão. Muita gente, mesmo conhecida, mesmo que se diz amiga, não faria o que eu fiz. E por causa de pouco dinheiro, esse cretino se queimou. Mas tá certo, a vida dá voltas. Daqui a uns tempos é capaz dele engravidar outra, se enrolar com pensão, que não tem trabalho fixo, daqui a pouco pode tomar uma cadeia, já vale a merda que ele me fez, né? Então, a questão é a seguinte. Muitas vezes, dependendo da situação, dependendo da pessoa, você vai ajudar e você ainda vai tomar prejuízo. Ainda teve um carregador de celular que esse pagodeiro aí, pagodeiro evangélico, um pagodélico, né? Ele levou, né, meu carregador de celular. Sorte que eu tinha outro sobressalente, mas ele levou logo o melhor, o original. Aí eu fiquei revoltado. Eu perguntei para ele, ele disse que não sabia, mas como? Tava na tomada do lado dele, né? A minha cama de um lado, a cama dele no outro, mais isolada. Aí vai o cara e fala que não sabia. Ah, por favor, roubou mesmo. É, além de caloteiro, é ladrão, porra. Mas tudo bem, meu prejuízo foi mínimo. Pelo menos não levou notebook, livros importantes e outras coisas. Mas aí você nota como é o caráter das pessoas, né? O que muita gente diz que ela na verdade não é. Muitas vezes quem fala muito faz pouco. Mas tudo é aprendizado. Mas aí você nota, né? Gente que diz que é seu amigo e tudo mais. E é ingrato com você. Não cumpre o seu papel. Você ter honra é essencial sendo homem. Você falou, então cumpra. A palavra do homem tem que ter valor, sim. E é isso que eu tenho a dizer. A escuridão chega com a noite e a morte te abraça. Você sente a minha foice e a cabeça arrancada. Tudo se acaba. E a cabeça arrancada. É melhor tentar a sorte que o azar é certo. Ninguém escapa da morte quando eu estou perto. Tudo se acaba. E a cabeça arrancada. Minha ingratidão, tipo, uma história que aconteceu essa semana aí. Meu pai deu um trampo pra um primo meu essa semana. E semana passada, na real. Que tava precisando e tá. Sabe como tá difícil pra todo mundo, né? E aí ele. Meu pai deu trampo pra ele, trabalhou uma semana com meu pai. Teve segunda-feira Ele pediu dinheiro pro meu pai foi com ele no banco pra sacar dinheiro pra ele, pra pagar ele. Só que meu pai já tem 70 anos de idade, então, tipo, pediu ajuda pra ele, que ele não conseguia ver as letras e os números lá, pra ajudar pra ele sacar o dinheiro. Porra, da família, vamos confiar, né? Aí tudo bem, o pai sacou dinheiro pra ele, pagou ele. Isso na segunda-feira, à tarde. Ontem à tarde, ontem de manhã, o pai se ligou que sumiu o cartão dele, né? Ele foi no banco pra pedir pra cancelar o cartão e tal. Chegando lá, já tinha sacado quase 3 mil na conta do meu pai, que tinha roubado o cartão, né? Daí ficamos nessa, de querer saber quem que é, como que é, né? E meu primo sumiu, desapareceu essa semana, né? depois de pegou dinheiro com meu pai na segunda-feira, na terça-feira ele foi trabalhar, já não voltou mais na terça, na quarta e na quinta, então, tipo, essa questão de gratidão, tipo, meu pai ajudou meu primo e ele foi lá e roubou meu pai. Atenção, a história a seguir é uma história totalmente fictícia. Qualquer similaridade com a vida real é mera coincidência. Gente, eu vou contar uma história pra vocês 100% fictícia. É uma história que eu inventei. Eu criei essa história, tá? É uma história que, sei lá, veio uma ideia e eu decidi escrever essa história, tá? E eu vou contar ela aqui no programa. É uma história fictícia e vão ter áudios fictícios também. Que foi tudo ensaiado, foi tudo um teatro, tá? E foi tudo encenado. Então toda a história aqui é fictícia. Um abraço, doutor Jerico, que me auxiliou. E toda a história aí é fictícia, tá? E nós vamos contar aí pra vocês. Eu entendi por que que alguns, de verdade, de coração, eu entendi por que que alguns rappers, como, por exemplo, aquele Tupac que morreu, e tem o Mano Brown também. Por que que eles falam tanto sobre uma situação da vida que a gente entende? Que é onde o cara se revolta. Por exemplo, o Mano Brown já descreveu isso nas músicas do Racionais. O cara se revolta porque ele não quer matar. Ele quer sair do crime. Ele quer virar outra pessoa. Mas o Zé Povinho, como ele chama, as pessoas de espírito pobre, não deixam. E você é obrigado a matar. Então eu entendi o drama dessa situação, eu entendi. Porque depois de muitos anos de loucura e tal, e aí depois daquela separação que eu já expliquei aqui, eu só queria paz. Eu não queria mais guerra, não queria mais nada, quero ficar quietinho em paz. E eu joguei a minha vida numa situação onde ou eu ia matar ou ia morrer. Era essa a situação. Matar e morrer por quê? porque não adiantava dar surra, não adiantava nada. Ou eu ia ter que matar ele, ou eu ia dar bobeira e ele me matar. Era matar ou morrer. Qualquer outra coisa não ia dar certo. E eu, pra não matar e pra não morrer, e eu vou explicar tudo, eu tive que tomar uma terceira decisão. Então era matar ou morrer, tá? E eu entendo como que é a situação realmente do cara, que pra ter paz só depende da outra pessoa. E a outra pessoa faz você entrar num estado de enlouquecimento, que aí fica plausível pra você ir comprar uma arma, de repente raspada, e executar. É, esse é o sentimento que as pessoas têm ao serem injustiçadas aí, como eu fui. E o que eu sofri aí dessa última, eu quero já adiantar pra vocês que foi uma sacanagem muito grande. E eu aprendi muito. Eu acho que essa aqui agora, eu não tenho mais desculpa pra falar que eu não sabia. Lembrando que eu tô encenando, tá? Vocês vão ver eu falando aqui e ficando nervoso. Só que é tudo encenação. A história não aconteceu, é fictícia. Eu vou fingir que tá acontecendo as coisas aqui só pra fazer vocês acreditarem na história, entendeu? Mas é tudo fictício, tá? Um abraço aí pro Dr. Jerico. Bom, gente, vamos lá. Nossa, a asma tá atacada hoje. Essa é a história do frangão e da mãe solteira. Frangão porque ele é um frangão de bosta, ele não é homem. É, ele é pilantra, ele é usuário de droga, ele é um vigarista, ele não paga ninguém. Então ele é o frangão, sempre chamei ele de frangão. E ela é a mãe solteira, tá? É a história de amor, a linda história de amor entre um frangão e a mãe solteira. A mãe solteira teve que sair fugida. Teve que sair fugida aí, arrumou um filho aí num canto aí. E para não cuidar da criança, deixou com o terceiro e vazou fora. Veio tentar a vida na cidade grande. Não, numa outra cidade, né? Não cidade grande. Veio tentar numa outra cidade. Em vez de aprender a lição, não, já foi conhecer o frangão e foi uma linda história de amor. Frangão, que já era usuário de drogas nessa época. Um merda, um canalha, filho da puta. Já demorou pra morrer já. O frangão e a mãe solteira se conheceram. E aí, num ato de responsabilidade, os dois pobres, fudidos, meteram um filho. A mãe solteira grávida, não tinha onde morar porque o frangão fez cagada aí na casa que morava e teve que sair. E eles não tinham onde morar e a criança estava pra nascer. Eu, Hernani, o homem mais burro do Brasil, esse título, podem colocar esse título porque eu sou o maior asno do Brasil. Eu quero ver se eu chamo o Guinness pra me autenticar nisso aí. Fiquei com dó da mãe solteira naquela situação, grávida, não tinha onde a criança nascer. Fiquei com dó da criança, fiquei com dó dela. Falei assim, aí eu morava numa casa que até era de um parente meu. É de um parente meu. E na casa do fundo do terreno tava vazio. O que que eu fiz? Eu falei com o meu parente, pro meu parente alugar a casa pro frangão e pra mãe solteira. Olha onde eu tava com a cabeça, ouvinte. Olha o ato de irresponsabilidade, ouvinte. Olha como que eu fui burro, ouvinte. Como que eu meto uma pessoa que eu não conheço pra morar no meu quintal? Não meu. Eu digo assim, no mesmo quintal que eu tava morando. Como que eu faço isso? Pessoa que eu mal conheço. Como que eu faço um negócio desse? Eu tô com a asma atacada aqui, vocês vão ter que ter paciência comigo. Daqui a pouco eu vou ter que ir no hospital inalar. Olha como é que eu não tive juízo. Olha como é que eu fui moleque, como que eu fui garoto. Mas dessa vez eu aprendi, ouvintes. Pode acreditar, dessa vez eu aprendi. Inclusive aquelas vezes que vocês viram que eu tava mal, foi por causa dessa história aqui. Sofri muito. Eu tive realmente pra ou ia matar ou ia morrer. Era ou matar ou morrer, não tinha pra onde ir mesmo. Então, gente, o que aconteceu? Eu, vendo que não tinha mais, que eles não tinham pra onde ir, eu indiquei pro meu parente e coloquei eles pra morarem lá. Já expliquei toda a situação com calma, falei, ó, não usa droga aqui, tá? Aqui não pode usar droga, aqui não pode atrasar a conta. É outra coisa, meu cachorro, eu deixo ele livre aqui. Tudo bem? Tudo bem. Concordaram com tudo, ouvinte. Concordaram em não usar droga, concordaram em... E eu nem sabia que eles eram usuários de droga. Fui descobrir depois. Concordaram em não usar droga, concordaram em não atrasar pagamento, concordaram com o cachorro solto. No dia da mudança, ouvinte. Então, eu que indiquei pro meu primo, e eu falei pro meu primo, não, eles são pessoa decente, pode deixar eles morar aí. Pessoa que eu mal conhecia, olha a cabeça minha, ouvinte. Eu fico olhando agora e pensando, onde que eu tava com a cabeça, ouvinte? Como que eu faço um ato de responsabilidade desse, ouvinte? Por que que eu fiz isso? Mas eu sei por que que eu fiz isso. Porque eu fui irresponsável e porque eu fiz a maneira errada de ajudar as pessoas. Hoje eu entendo. Você não ajuda uma pessoa dessa forma. Você não sacrifica a sua vida assim dessa forma. Você tá louco? Tem um cara que me ensinou a forma certa de ajudar as pessoas. Hoje eu entendo mais. Mas fiz essa cagada aí. Coloquei eles e pra morar lá. No dia da mudança, ouvinte, eu, o trouxa, o otário, o filho da puta que não presta, mau caráter, eu fui ajudar a descarregar o caminhão e fazer a mudança. Eu, quanto eu ganhei? R$0. Eu ganhei R$0 pra ajudar eles a arrumar a casa, que eu botei lá, eu apresentei, que eu tava com dó da criança não ter lugar pra nascer. Depois, eu ajudei na mudança, na boa, de graça. Depois, eles não tinham chuveiro pra tomar banho. Quem foi que arrumou a resistência do chuveiro pra eles terem um chuveiro pra tomar banho? Trouxa, otário, pau no cu, eu. O maior pau no cu do Brasil, o maior otário, burro. Mau caráter, que eu não tenho caráter, né? Tudo porque eu tava com dó, porque realmente eles são de situação muito... Falando sério agora, ouvinte, falando sério. Eles são de situação muito pobre mesmo, fudidos, e a criança ia nascer fudida, então eu fiquei com dó. Tá bom. Começou a morar lá. Aí tinha um problema. A gente tinha que rachar a conta. Olha, foi tanta coisa errada. Porque era uma luz só, uma luz e uma água só. Porque o relógio era junto. Era um quintal, mas a conta era junta, né? Para as duas casas. Então tinha que todo mês ser aquela luta para pagar. Só que a minha parte, eu dava, no começo eu dava certo. Só que eu tinha que pegar a parte dele. E ele sempre demorava a me dar. Ele, tipo assim, eu falava, eu cobrava, eu tinha que ficar cobrando. Eu falei, então faz o seguinte. Já que você tá demorando para pagar, faz o seguinte. Vamos deixar quieto isso aqui. Eu te dou o dinheiro da conta. Te dou aqui o dinheiro da conta. E você, quando você tiver dinheiro, você vai lá e paga. Combinamos assim. Porque ele atrasava todo mês. Aí eu peguei e comecei a dar o dinheiro pra ele. Pra ele pagar. Aí começaram a vir os primeiros problemas. Um dos problemas foi que ele começou a reclamar com o meu cachorro e ia lá no quintal dele. Eu falei, mas olha, eu tenho tudo salvo, todas as mensagens, tudo. Eu tenho tudo pra comprovar tudo. Eu falei, olha, já foi combinado com você quando você veio que o cachorro vai ficar solto. Isso não é justo, você também tem cachorro. Inclusive, o cachorro deles não toma banho e eles não levam pra passear nunca. O cachorro vive preso num cubículo, eu ficava com dó. Eu que levava o cachorro deles pra passear, de dó do cachorro de ficar preso. Porque eu tenho dó de bicho. Então eu fiquei com dó do cachorro ficar preso. Imagina, ouvinte, num lugar pequenininho. O cachorro fica preso 24 horas por dia, sem tomar banho, pura pulga. O cachorro deles é pura pulga. Não toma banho e não leva pra passear. Então eu fiquei com dó do cachorro. Eu levava pra passear. Depois que deu a cagada aí que vocês vão ver, aí eu não levei mais não. Então começaram a botar empecilho no meu cachorro. Aí fecharam o portão. Então quer dizer o seguinte, já descumpriram a primeira parte do acordo, tá bom. Não tem problema, até aí tudo bem. Aí depois começou o negócio da droga. Eu tava na minha casa, vinha cheiro de maconha na minha casa. E a vizinhança tem criança pequena. O proprietário da casa, a netinha pequena, morava na frente. Cheiro de droga, cheiro de maconha aí na casa do cara. maior falta de respeito, a maior falta de respeito, falta de civilidade, fumando maconha no quintal. Pedi, eu tenho mensagem aqui salva, duas vezes. Por favor, não faz isso, cara, você tá louco, maluco. Que isso, cara, você tá maluco, cara. E os dois fumavam lá. E atenção, conselho tutelar, usando maconha com criança de cola em casa. Aí a criança nasceu lá e eles fumando maconha com criança dentro de casa. Atenção, conselho tutelar. Se a criança falta uma semana na escola, vocês vão lá. E aí não adianta o ouvinte pegar e falar assim, chamasse polícia. Se chamasse polícia, ele é usuário, não vai dar nada. Ele não é traficante. Só dá problema pra traficante. E outra coisa, ele vai ficar, eles, esse povo é, canalha, vagabundo igual ele, ia fazer carinha de choro e ia falar, não, eu sou pai de família, sou trabalhador. Não adianta. E outra coisa, eu não queria ter que mexer com polícia na porta da minha casa. Então, esse negócio da essa situação da droga, meu cachorro já não podia mais sair de casa, eu tinha que deixar meu cachorro trancado. Que mais? Já tinha começado uma música muito alta. Ele põe uma música que dentro da minha casa eu não conseguia fazer nada. Se eu não conseguia comer, se eu não conseguia assistir televisão, se não conseguia fazer nada. Ele põe um som, sacanagem. Dá vontade de entrar lá e quebrar ele. E na porrada comigo ele não aguenta. Só que o problema, vocês vão entender, é que dividir quintal é o maior perigo. Eu podia ser esfaqueado, ele podia envenenar meu cachorro. Mas ele é um frangão de bosta. Essa que é a verdade. Vocês vão ver. Um dia, os dois estão lá e tal, e eu começo a ouvir gritaria, gritaria, gritaria. Ele pegou e deu nela. Deu tapa nela. Tava a mãe dele, a mãe do frangão, tava lá. Escuta isso aqui, presta bastante atenção. A mãe do frangão tava lá. E o frangão foi, deu burdoada lá na mãe solteira. A mãe do frangão, em vez de ir em favor da menina que apanhou, da mulher, da mãe do filho dele que apanhou, a mãe do frangão foi em favor do frangão, que é mãe do frangão, né? Só que a minha mãe não iria em favor, não. A minha mãe, se eu batesse numa mulher, minha mãe ia em cima de mim e ia contra mim. Ela já vai contra mim sempre, né? Então, nessa situação, ela também iria contra. Então, o frangão bateu nela. 3 horas da tarde, o povo tudo saiu na rua. Mó baixaria do mundo. O povo saiu na rua pra ver. E gritaria, e ele sentou o porrete nela e saiu pro trabalho. Eu já saí puto com aquilo. Aí a mulher do frangão mandando mensagem, falando que ia em delegacia, que não sei o quê. Que ela mandou mensagem porque pra eu arrumar a chave, porque o frangão bateu nela e trancou ela. Trancou ela com a mãe do frangão. Pra não fazer denúncia, né? E ela pedindo pra eu abrir a porta lá. Olha pra você ver. Eu fico pensando essas coisas, cara. Meu Deus, cara. Onde que eu me meti, cara? Mas tá bom. Pelo menos vocês têm programa e pelo menos eu aprendi. Aí, peguei e... Aí eu fui... na hora que eu fui sair pra abrir o portão, que eles pediram pra abrir o portão, que cárcere privado não dava pra deixar trancado também, né? Tinha jeito. Na hora que eu fui abrir o portão pra eles poderem sair, porque o frangão trancou ela pra ela não denunciar, eu olhei a caixa de correio. Quando eu olho na caixa de correio, eu vejo que o frangão, além de estar usando droga, e eu tenho prova, no meu quintal, além dessa baixaria que ele fez, 3 horas da tarde, além dele colocar um som num volume desrespeitoso que não dava, que foi combinado, foi combinado que ele não ia colocar som. Ele, mais uma coisa que ele não tem palavra. Ele não tem palavra, a família dele não tem palavra. Isso aí nós vamos provar. Então, além de tudo isso que eu falei pra vocês, eu olhei na caixa de correio, a luz tava atrasada, não. Tô falando mentira. A água tava 2 meses atrasado. O frangão pegou o dinheiro da conta e enfiou no bolso, ouvinte. Você acredita? Em vez do frangão pagar a conta, ele enfiou no bolso. Não sei o que ele fez. Não sei se gostou com droga, não sei. E eu tenho a prova aqui. E eu vou colocar a prova, lembrando que toda essa história é fictícia. E a briga também se deu de outra coisa, porque eu descobri que a luz já tava atrasada. 2 meses também. Aí eu falei, ô Frangão, o que você fez com o dinheiro da luz? Ah, vou ver. E não deu bola. Quando eu vi que ele não deu bola, eu fui em cima. Fui em cima da mulher dele e falei, mas como que o Frangão, o que o Frangão fez com o dinheiro? Aí a mãe solteira ficou, não, porque eu vou descobrir. Aí eu acho que ela perguntou pra ele, mas só tô falando achômetro aqui. Eu acho que ela perguntou pra ele, deu porrada nela, trancou ela, cárcere privado, pra ela não denunciar, e saiu, foi trabalhar. Aí eu descobri que além da luz, a água também tava. E nisso, nesse momento que eu vi, que eu descobri que a água e a luz estavam atrasados, e a mãe solteira tinha acabado, já tinha apanhado, o pai do Frangão chegou. Porque a mãe solteira ligou pro pai do Frangão, pra o pai do Frangão ir lá pra segurar ele, que ele tava incontrolado. Inclusive na época, no dia, até teve gente que falou pra mim que era pra eu entrar lá dentro da casa e salvar. Deus me livre, deixa bosta ficar... Gente, porco gosta de chiqueiro. Eu vou provar aqui nesse programa. Vocês vão ver que você pode dar uma coisa mais fina pro porco. O porco, ele gosta do chiqueiro mesmo, tá? Então, eu vendo que a minha vida virou essa loucura, aí veio o pai do Frangão. Ah, o que foi? Aí a mãe solteira pegou e desesperada arrancou dinheiro da bolsa e falou, toma aqui, Hernani, toma, vai lá e paga as contas. Eu não concordo com nada que o Frangão tá fazendo, eu não concordo com o Frangão roubar o dinheiro das contas, e eu não concordo com nada disso, toma aqui o dinheiro. Ela me deu o dinheiro à vista das contas e falou pra eu ir pagar. A partir desse momento ficou acertado que eu pagaria as contas, que não mais, não ele pagaria, que eu pagaria a partir de agora. Aí ela deu dinheiro e tal. E aí nisso o Frangão me liga no meu celular pra falar, pra querer vir dar uma discussão comigo. E nisso, o pai dele... Bom, não, vamos botar um trechinho. O meu celular, ele grava ligações. Lembrando que essa ligação também é fictícia, tudo fictício, tá? Então, nessa ligação fictícia, que não aconteceu, é um ator, coloca um trechinho dessa ligação, porque meu celular, por questão de segurança, desde que eu comecei a gravar o programa, questão de ameaça, feminista, negro de esquerda, eu coloquei um gravador, eu baixei na Play Store um gravador. Toda ligação que me fazem é gravada. Coloca um trechinho da ligação no exato momento em que eu tinha acabado de descobrir que a água e a luz iam ser cortados, que a mãe solteira tinha acabado de apanhar e tava o pai do Frangão e a mãe do Frangão, o Frangão que bateu na menina, o Frangão que roubou dinheiro, o Frangão que fuma maconha, o pai com a mãe do Frangão tava lá comigo, lá na casa deles, lá no terreno ali, no quintal. Eles estavam lá e o Frangão me ligou. Põe um trecho dessa ligação agora. Ô, alô. Oi, Hernani. Fala. Oi, eu... Olá. Deixa eu falar, o pessoal tá me ligando aqui, falando da conta de água, de não sei o que. Não tô entendendo, cara. Pois é, a conta do mês 11, mês 12 não tava paga, não. A sua mulher aqui teve que dar dinheiro pra mim pra eu ir lá pagar. Tá, mas já não tinha falado que ia pagar essa de novembro? Não tô entendendo o que tá acontecendo. Ué, foi na época que eu te dava dinheiro, o que você fez com a conta? Mês 11, mês 12? Então, aí que tá, cara. Mês 11, mês 12, eu não lembro mais, já foi, nós tá em março. Eu realmente não lembro, não tem como eu falar pra você o que aconteceu. A história aqui em casa vai terminar muito mal, porque a conta de luz você não pagou. Conta de água agora, chegou a carta aqui, entendeu? E sim, outra coisa, vai terminar conta... muito mal. Oi? Isso aí vai terminar muito mal. Tô indo agora falar, não tem mais condição de você, não tem mais condição de vocês morar aqui. É droga, você usando droga no quintal. Eu te pedi pra você não usar droga aqui dentro, você tá usando droga aqui dentro, você não respeita eu, você não respeita o vizinho, entendeu? Você não paga a conta, eu não sei o que você tá fazendo com o dinheiro. Eu não sei se você tá usando com droga, não sei. Aqui a história vai terminar muito mal. Você já tá baixando o nível já, entendeu? Quem baixou o nível foi você, eu te tratei com a maior educação do mundo. Você não tá conversando civilizadamente. Olha as coisas que você tá falando pra mim, cara. Eu te ajudei a fazer a mudança, eu te ajudei com você, com a sua esposa grávida. Olha como você tá sendo ingrato, como você tá cuspindo na minha cara. Não, peraí, cara. Peraí, se a gente não souber conversar, não vai dar certo. Entendeu? Eu tô tentando conversar com você há quanto tempo, cara? Você não paga, você não pagou a conta, você não resolve, vai cortar minha luz, vai cortar água. Não, você tem criança pequena, nada, rapaz. Você não é moleque, você tem criança pequena, vai ficar sem água e sem luz dentro de casa, rapaz. Não vai cortar nada, porque se você entende alguma coisa de lei, você sabe que tem lá 3 meses lá de atraso pra cortar alguma coisa. 3 meses de atraso, faz a conta, estamos no meio. Cortou do mês 11? Não, senhor, você tá falando que tem uma conta em aberto de luz do mês 11. A água tá desde o mês 11. Então, tô aqui com a carta. E uma de água do mês 11, não é isso que você tá falando? Uma do mês 11, uma do mês 12. Você não pagou, eu te dei o dinheiro. Não. Quero saber o que você fez com o dinheiro. Bom, que data faz. Posso falar? O que você fez com o dinheiro? Pode falar. Posso falar? Fala. Posso falar? Fala. Obrigado. Tem uma conta em aberto do mês 11 de luz. Certo? Eu quero entender o que tá acontecendo. Se você não falar o que tá acontecendo, não tem condição. Uma conta de água do mês 11, uma conta do mês 12, uma conta de luz... Que é do mês 11. Tá, é uma de luz do mês 11 e uma de água do mês 11 do mês 12. Isso. É isso? É isso aí, cara. E... Pronto. Esse momento que foi interrompido foi porque o pai do Frangão veio me chamar pra porrada porque eu tava chamando o filho dele de usuário de drogas. Por quê? Porque o pai com a mãe do Frangão, isso não é sério. Isso não é brincadeira, caralho. Isso é muito sério. Os dois defendem o Frangão sob todas as condições. Ao ponto que os dois defenderam o Frangão. Falaram que o Frangão só bateu na menina. Na mãe. Na mãe da criança. Na mãe na mãe solteira. O pai com a mãe do Frangão falaram que ele só bateu nela porque ela provocou. Que quem provoca apanha mesmo. Ou seja, os sogros dela eram contra ela. Só que ela não vale nada também, eu vou provar aqui. Mas só pra vocês verem como é que a situação é feia. E o pai do Frangão, sabe o que ele falou, ouvinte? Que eu não tenho direito de chamar o filho dele de drogado, porque maconha não é droga. Eu falei, mas não é droga como? Você tá na legislação aí, ué? Você mudou a legislação? Não, não. Maconha é maconha é remédio. Droga é crack, cocaína, LSD. Maconha não é droga não, rapaz. E maconha faz bem, e eu uso maconha, e eu não tenho problema. Quer dizer, o cara defendendo o cara de todas as situações, eu vendo que eu tava fudido com aquela situação, fui recorrer a quem? Fui recorrer ao meu parente. Só que o meu parente cagão, não comprou o barulho. Ele falou que não ia tirar os caras de lá. Inclusive um pouco na época foi dito que era até porque a outra casa era mais cara do que a minha, né? A casa onde morava o Frangão pagava mais aluguel do que a minha, ou seja, então que ele ia preferir ficar com a casa que dava mais lucro pra ele. Filho da puta, só que vai se fuder, você vai se fuder, porque você tá com dois noia do caralho lá e você tirou o cara bom, você vai ver. Mas enfim, vamos entrar nesse ponto, não. Então, eu vendo que a minha vida tinha virado esse inferno aí, e tava com essa situação, o que eu fiz? Aí a mãe solteira implorou pra mim, pelo amor de Deus, não pede pro seu parente. Inclusive, eu falei pro meu parente lá falar com eles. Só que meu parente foi lá e falou e não resolveu nada. E aí ela falou assim, olha, Hernani, eu quero ter uma boa convivência com você. Eu quero resolver a situação. E a partir de agora nós vamos viver em paz. Pode resolver as coisas comigo. Ela fez aquele jogo famoso. É o policial bom e o policial ruim. Ela fingiu que ela era a pessoa certa. Que ela não concordava com as coisas do Frangão. Mentira, ela é igual, eu vou provar. Então, em dado momento, eu dividi a minha internet com eles pra ajudar só. Eu não ganhava. Eu nunca precisei dividir a minha internet. Só que eu dividi com eles lá e aí. Eu não queria cortar pra não ter que conversar com eles. Eu tenho um ódio tão grande que eu não queria ter nenhum contato com eles. Então eu dividi a minha internet lá com eles, porque eu, no começo eu dividia. Aí, falei, ó, a conta da internet veio tanto, luz tanto e água tanto. Aí ela veio da Chilique, falou assim, mas ué, a internet eu já paguei. Aí eu provei pra ela por A mais B que não pagou. Aí veio, ela veio na... aí ela voltou pra casa e lá na casa dela começou a gritar pra eu ouvir. Ele tá achando que eu sou pilantra, que eu sou vigarista, eu vou pagar. Eu vou pagar, você vai ver, eu vou pagar sim. Eu não sou pilantra, eu não sou vigarista. Só que o engraçado é o seguinte, ela encheu o saco e ficou me insultando lá na casa dela pra eu ouvir que ela ia pagar e não pagou. Eu acho que eu tive que cobrar ela depois uma semana e ela pagou. Ou seja, você falou e no final você era vigarista mesmo, entendeu? Eu acertei no final. E nesse mesmo dia eu tive que aguentar também a mãe do Frangão na minha janela gritando, falando assim, aqui a gente tem que varrer o quintal porque tem gente que não varre, né? Aí eu abri a porta, olhei bem pra cara dela, vontade de gritar, velha filha da puta. Mas não fiz. Mas não arrependo também, não. Porque eu achei que eles iam mesmo envenenar meu cachorro. Vocês vão entender. A gente dividiu o mesmo quintal. Então, o Frangão... Vamos supor assim, vamos colocar uma estatística. Numa briga corporal, eu contra o Frangão tem 20% de chance... Desarmados. O Frangão tem 20% de chance... E eu tenho 80% de chance de quebrar o Frangão. Eu sou mais... Porque ele é um baixinho de bosta. Magrelinho. Então o Frangão, na porrada comigo, ele tem 20%. Não, 10%. E eu tenho 90% de chance de ganhar. Tá bom? Só que o problema é o seguinte. Que como eu dividi o quintal, tinha que passar pelo mesmo lugar. À noite, o Frangão com uma faca de frente, aí já abaixa bem a minha chance. Caiu, tá fudido. E o pior é se o Frangão me pega pelas costas. Tanto é que depois disso eu tive que mudar o horário do trabalho pra não sair mais à noite. Voltar pra casa mais cedo. Porque voltando à noite eu tava correndo risco de vida. Aí eu comecei a andar com a Taser pra cima e pra baixo, 24 horas. Aquela arma de choque. Eu andava com ela pra cima e pra baixo. Porque se ele me pegasse pelas costas, eu pelo menos tinha alguma chance de revidar. Pela frente ele nunca ia fazer porque ele não é homem. Ele não é homem, ele é... É bosta. Então pela frente eu sei que ele não ia fazer. Mas pelas costas ele podia armar. E também eu tava com medo deles envenenar o cachorro. Tanto é que eu não deixava o cachorro fora de jeito nenhum. O cachorro só dentro de casa, coitado. Então e aí eu tinha que aguentar. Olha como que esse cara é mongol. O cara com 25 anos nas costas, com filha, puxando fumo, e ele tem um sonho de ser cantor de hard rock. Dentro da minha casa eu não consegui mais fazer nada, porque olha a altura que esse mongol, filha da puta, ficava cantando e dando xilique. Olha o que esse mongol fazia. Eu vou botar aqui, escuta o que esse mongol fazia. Isso, ouvinte, eu peguei o celular, levantei, eu gravando dentro da minha casa, todo mundo sabe disso, e eu falei pro meu parente, e a minha mãe viu o dia que veio me visitar. A gente não tinha como viver dentro daquela casa. Era matar ou morrer, ouvinte. Põe um trecho do mongol cantando aí. Põe um trecho. Tá gritinho ainda. Não consigo mais ficar em casa. Meu Deus do céu, Senhor do céu, não é possível. Como é que eu ajudo um ser humano e eu acabo passando por esse inferno? Olha os gritinhos afeminados que fica dando o dia inteiro. Quem que aguenta esses gritos afeminados, cara? Não é possível, cara. Olha o gritinho de bicha. Olha você ver. Eu vou ficar dentro de casa. Só isso. O cara com a cidade fazendo essas merdas, cara, puxando fumo, cara, e cantando e fazendo esse papelão, cara, com criança, cara. Não é possível. Degeneraram o mundo todo. Então era matar ou morrer. Matar por quê? Porque é o seguinte, se eu desse uma surra nele, ele fatalmente ele iria armar alguma coisa contra mim. Agora, então, fazer isso não ia resolver. Cobrar ele não resolvia, porque todo mês a conta de luz e água deles atrasa. Então eu tava sempre tendo risco de ter minha luz e água cortada. Minha internet todo mês era um sofrimento. Esse tormento, esse barulho que vocês viram aí dentro da minha casa, mó falta de respeito. Foi por isso que eu gravei aqueles programas falando pra vocês que eu ia matar ou ia morrer. E foi por isso que vocês viram que eu já tava avisando vocês, olha, a situação tá ficando feia. Um dia eu enchi o meu saco, falei, não, chega. Arrumei uma bela de uma casa muito longe, cortei todos os vínculos com esse meu parente aí, se ele escolher o outro, beleza, fico com os nóias, boa sorte. E me mudei. Pra não ter que matar e não ter que morrer. Sei que muitos ouvintes aí são Rambos. Aqui o ouvinte de Sociedade Primitiva, eu acho interessante que todo ouvinte de Sociedade Primitiva é Rambo. Todo ouvinte de Sociedade Primitiva é bodybuilder. Todos são ricos. Os caras falam, não, mas isso aí é barato. Todo mundo tem dinheiro. Todo mundo é Jack Chan, luta. Todo mundo luta. Então, os ouvintes aí vão falar assim, Hernani, mas você devia ter matado ele. E armado, que foi uma coisa, que foi um assalto. Ouvinte, eu nunca matei ninguém. Eu não tenho experiência em pegar um corpo, fazer um negócio. Olha, provavelmente eu mataria, eu sou réu primário, eu teria que assumir. Eu ia ter que pegar uns 4, 5 anos de cadeia. Não ia ter jeito. Ah, Hernani, mas você tinha que ter chamado a polícia. Não ia resolver. Porque a polícia ia ver que ele é usuário de droga só, que não é traficante. E não tinha o que fazer. Só se ele me esfaqueasse, eu chamasse a polícia. Mas aí não resolve, porque aí já me matou. Que mais? Não tinha o que fazer, ouvinte. Era matar ou morrer. Ou eu sacrificar a minha qualidade de vida. Isso dava pra fazer, isso dava mesmo. Vocês podem falar. Eu sacrificasse minha qualidade de vida total. E tipo assim, entrasse na guerra, colocasse som logo cedo. Mas mesmo assim, eles estão numa miséria tão grande que eles não têm mais pra onde ir. O único lugar que eles tinham como ir foi o que eu arrumei. Então eles não iam sair de lá. Vocês estão entendendo? Porque não tinha como sair de lá. Os dois estão raspando o cu com a unha. Não tem o que fazer. Então eu tive que sair da minha casa. Conclusão. Eu que ajudei os dois vagabundos, tive que sair da minha própria casa. Não que era a minha casa, mas aonde eu morava. Saí de lá, mas graças a Deus, Deus nunca me abandona. Arrumei um lugar nota 1000, muito bom, preço excelente, maravilhoso, silêncio, tranquilo. Nossa, tô num lugar nota 1000, mas passei por essa situação. Então, vocês que me perguntaram por que eu tava mal esses tempos, foi isso. Porque eu ia matar ou ia morrer. E foi essa situação, droga no meu quintal, o cara não paga a conta, os dois não pagam conta, não adianta. Ouvinte, eu já falei quanto deu a luz do mês, eu tenho que ficar cobrando a pessoa? Não, a pessoa tem que vir sozinha, a pessoa que tem que ter interesse vir. Ela que tem que ter interesse. E o mais gostoso foi a vingança, porque... Não vingança, não. Porque eles têm que pagar isso aí que eles fizeram, se eles vão pagar. Mas não é nesse sentido. Mas eu queria sair sem falar nada. Eu queria que um dia... Eu lutei muito por isso. Pra eu simplesmente sumir. E foi o que eu fiz. Um dia, do dia pra noite, eu simplesmente sumi. Eles nem viram a mudança. E aí a palhaça ainda chegou. Perguntando por que a internet não tá funcionando. Foi porque eu não moro mais aí. Mas como assim? Onde você foi morar? Aí eu nem respondi. E a conta? Fui lá, deixei o proporcional da luz e da água. Falei, paga aí. Deixei na conta, na caixa de correio e acabou. Tudo que eu valei eu tenho prova. Foi essa a situação. Falta de respeito. Conselho tutelar. Vocês têm que tomar cuidado, conselho. Cara usando droga com criança de colo em casa. Criança essa que eu fui levar presente quando nasceu. Eu. E eles de forma ingrata cuspiram. Fizeram minha vida virar um inferno. Eu passei muito mal esse tempo. Comi o pão que o diabo amassou. Deus é testemunha. Acabaram com a minha vida. Mas agora tá tudo bem. Tudo passa. Eu passei. E a sociedade primitiva vai continuar passando por todos os problemas, gente. Se eu superei esse inferno aí, você também tem como te superar. Aprendi a lição e espero que vocês aprendam aí com a minha cagada. Siga comigo nessa jornada. Praga.